ela soubesse o quanto me provoca, talvez evitaria o quanto me sufoca. Todos meus assuntos giram em torno dela. Meu contorno, meu orgasmo, meu transtorno é ela. Acostumada a vê-la nas vielas, hoje até te transformar em estrela de novela. Diferente de quando te conheci, era mais nervosa e com gosto de Hennessy. Bela, me entorpeci, cê me pede, fode. Nega, já tive loira, ruiva e dreadlock. A mesma postura que impede lock, faz esquecer Jesus pra crucificar o Ed Rock. Cadê na prática seu coletivo? Só quero falar do meu rolê vivo. Conservadora com sua tradição e de tão errada até Eduardo saiu do facção. Pra quem fala que não quero dinheiro assumo, mas não mata essa vadia igual goleiro Bruno. Me venci igual cocaína droga, ainda assim é minha santa nessa sinagoga. Ness, não sei se o Scarface importa. Desceram mais de duas quando cê disse que ela tava morta. Mesmo que doa dizer, ela não é alguém pra se mexer. I fuck hip hop. Se ela soubesse o quanto me provoca, talvez evitaria o quanto que sufoca. Sempre acordo com sua mão batendo na minha porta. Diz que me suporta, mas já não se importa. Quando me põe sob pressão, me deixa sobrecarregado. Sempre se queixa quando eu te deixo de lado. Mas ó, nem todo mundo aqui te leva a sério. Se quer um vagabundo, então fica a seu critério. Você mudou, virou bom pra revista. Seu estilo agora é o que bomba na pista. Era Planet Rock, agora é a SAP. Não preciso te contar o que você já sabe. Te dei minha vida, dediquei meu tempo. Você nem liga, quer que eu viva em arrependimento. E eu com 20 rejeito convites, procuro paz, mesmo sabendo que nem o futuro traz. I fuck hip hop.